começando mais um episódio do Fora da Caixa, o podcast de jogabilidade que fala sobre tudo que não são videogames. Sim, existem coisas que não são videogames. Eu sou o André Campos e descobri isso hoje. Eu sou o Sushi e ainda tô pra descobrir isso daí. Eu sou o Rafael e não é tudo que é um videogame, mas tudo poderia ser um videogame, se quisesse. E seria melhor. É, a mídia superior, né? Uhum. Eu sou o Tengu e eu não sou um videogame, mas só de quinta-feira. Hoje é quinta-feira, então hoje você é um videogame. Hoje eu sou videogame. Vamos brincar com o Tengu, apertar os botões. Vamos pegar no joystick do Tengu. Eita, nós. Vamos ver quem zera primeiro. Mas zerar é você pegar todos os achievements. Ai, meu Deus do céu. Teve isso aí? Não sei. Teve no Twitter. Eu não vi como começou, só vi o pessoal compartilhando, alguém falando que, ah, você não zerou o jogo até fazer absolutamente tudo no jogo. Porque zerar o jogo é zerar tudo do jogo. Uma menina falou, ah, zerei tal jogo, blá, blá, blá. Aí a pessoa falou, você não zerou... Um menino, obviamente, né? Um incelzinho. Você não zerou. Pra zerar, você tem que fazer tudo e blá, blá, blá. É isso que significa quando você bota zero em todas as coisas do jogo. É, tipo, foda. Pega todos os itens, vem, sabe? Ai, pelo amor de Deus. Não é isso que é zerar. Como eu disse, videogames são a pior coisa de todas, né? Por isso, a gente tem o Fora da Caixa, pra falar sobre as coisas que realmente importam nesse mundo. E por isso, agradecemos a você que nos apoia e que mantém os podcasts do Jogabilidade vivos. E incluindo os podcasts bônus, né? Os podcasts bônus aí tem um novo toda semana pra você que nos apoia. Fica aqui o nosso muito obrigado. Obrigado. Obrigado. E se você tá ouvindo isso aqui por acaso, considere apoiar no orelo.cc/jogabilidade. Por que não? Por que não, né? Gostaria de sair da caixa, saindo da caixa, André. Opa! Eu vou fazer algo que faz tempo que eu, pelo menos, não faço. Eu não lembro se, no geral, a gente faz tempo que a gente não faz isso. Faz pouco tempo, na verdade. A gente falou do final do ano. Sim. É, acho que antes disso fazia tempo. Que eu vou falar de uma breve viagem que eu fiz. De aniversário da Mel. A Mel chamou a gente pra ir no hotel fazenda com ela. Passar o aniversário dela. Mas assim, o aniversário dela não foi ainda. Foi? Não foi. Vai ser. Era pra comemorar o aniversário dela, a viagem. Um bate-volta, assim, a gente foi sexta de tarde e já voltou domingo cedo. Que lugar de arrombado. Ah, é mesmo? Primeira coisa que eu quis dizer. Não vou falar o lugar que eu fui. Ia perguntar se você ia revelar o... Depois eu falo pra você. Mas você não pode falar nem a cidade? Foi em Guaratinguetá. Guaratinguetá. A cidade pode falar, então, ok. Guaratinguetá. É, do lado de Queluz, por sinal, olha aí. Olha aí. Longe, então? Não, é 2h30 de ônibus. Ok. É longe. Uma viagem pra Pinheiros. É, na ida foi 4, porque deu trânsito saindo de São Paulo. Obrigado, São Paulo. Mas é um lugar que ela já foi 6 vezes, eu acho, na vida dela. Ela gosta muito e queria voltar. Fomos, nós parcelamos 10 vezes e bora lá. Só queria dizer que lugarzinho de... O público que vai lá, ó, só a nata, assim. A Mel falou que foi stalkear algumas pessoas que ela encontrou lá depois. E é, tipo, autos coach. Só papinho de internet, assim, Ah, sabe? Vocês foram fazer a trilha do coach lá, que te leva pro alto da montanha. Isso. Fala a verdade, te mata. E é engraçado o conceito de hotel fazenda, né? É engraçado. É curioso, porque, tipo, ele é curioso. É um hotel que é uma fazenda. Aí o que você faz lá? Aí você anda de cavalo, aí você ordenha a vaca. Você ordenhou uma vaca? Eu ordenhei uma vaca. Foi legal. Eu me senti levemente desconfortável, porque você tem que fazer mais força do que você acha que precisa. Uh-huh. Dá aquele tem... sentimento de... É jeitinho, né? Provavelmente eu não tô, mas parece que eu tô machucando a vaca. Não sei se já ordenhou uma vaca. Nunca ordenhei uma vaca. Alguém aqui já ordenhou uma vaca? Não, nunca. Muito tempo atrás, não lembro mais da sensação. Peraí. Pergunta de novo. Você já ordenhou uma vaca? Só a vaca não tá mal. Mas meu, mãe nem tem fazenda. Desculpa. É que assim, tem as tetinhas da vaca, né? Se você só aperta a teta da vaca, o leite sobe. Você sente o leite subindo. Porque você apertou, o leite subiu. É, você fez pressão aqui. É, né? Subiu. Isso. Então a ideia é você tem que apertar o dedo indicador com o dedão, meio que pro leite não subir mais pra teta, ficar só meio que no bico, e fazer um movimento com seus outros 3 dedos de cima pra baixo, meio que forçando o leite a descer. E você tem que fazer bastante força, porque, tipo, a gente tá acostumado com os nossos mamilos humanos, né, que são sensíveis e tal. E até da vaca, aparentemente, é muito muito resistente, assim, você tem que fazer muita força, porque, tipo, é um material resistente, duro, parece grosso. Não o sei. Meu mamilo, qualquer apertãozinho já esguicha leite. Pois é. Não precisa nem fazer a pinça. Não. Eu vi gente falando que era difícil, que precisa acostumar e tal. Acho que pra pegar velocidade, tem gente que faz com duas mãos, né, e tal. Um jeito, né, pra você não ter tendinite também, né? É, então aí eu acho que precisa de mais manha, mas é simples, quando você entende isso, que tipo, ah, é só segurar pro leite não subir. Mas você conseguiu fazer o jato, aquele jataço que faz barulho no balde de metal? Ok. Eu fiz num copinho de plástico, que a gente toma depois. Eu tomei aqui em depois. Casa faz também assim. Toma na hora, copinho de plástico, vai no copo, pra tomar, né? Depois, é. Já vai na boca direto. Um jataço que faz até barulho no metal. Mas eu andei de cavalo pela primeira vez, andei com muitas aspas de cavalo lá. Como assim? Porque você tem o passeio de cavalo, que vai uma hora e meia, duas horas. Você tem que pagar a parte. Que tem muitas dessas coisas que eu fiz, é tudo já tá incluso na estadia, né? Uhum. Aí eu quero falar da comida daqui a pouco, vocês me lembrem. Por favor, de falar da comida inclusa, que é importante. Mas esse passeio já incluso é só uma voltinha. Tipo, tem a área que o cavalo fica, ele sai, ele dá meio que um contorno, tipo naquelas áreas. Todo mundo assistiu Nope aqui? Já. Que tem aquelas áreas circulares que o cavalo vai pra ficar andando em círculo, pra treinar cavalo, coisa do tipo. É, o Lolo Ranch. É, tipo, você entra num daquele, ele dá meio que umas duas voltas e sai e vai pro ponto que tava. E é uma parada tão ensaiada pro cavalo que ele faz isso sem pensar. Isso. Eu não fiz nada, eu só tava sentado em cima do cavalo. Eu não precisei aprender a controlar o cavalo. E tinha gente que, tipo, muita, assim, muita criança nesse lugar. Metade do público do hotel fazendo era criança. Criança, voz aguda gritando, correndo, sabe? Tinha uma criança que acho que ela já foi lá mais vezes, e ela já tava tipo, ah, eu já sei fazer, faz isso e aquilo, e tá tipo batendo a guia do cavalo, sabe? Meio que batendo nele assim pra ver se ele acelerava, rédea, isso. E o cavalo não vai fazer absolutamente nada que você quer, porque o cavalo tá extremamente treinado pra aquilo específico ali. Então, tipo, meio que andei de cavalo, mas eu não sei andar de cavalo, sabe? Eu tava no cavalo enquanto ele andou. Você foi mais num cavalo on rails, assim. Isso. É. Mas foi uma experiência Fable the Journey. Mas uma coisa que eu aprendi do cavalo é, você não pode deixar o corpo duro, que senão você vai machucar o cu e vai ser meio desconfortável. Você vai machucar o cu de qualquer maneira. Você tem que amolecer meio que a cintura, então você vai meio que num gingado assim em cima do cavalo, porque senão você acaba se machucando. Eu achei isso curioso. O gingado do cavalo. É, mas então eu fiz isso. E atividade de fazenda, que mais? Eu andei de pedalinho, nunca tinha andado de pedalinho. Não é com atividade de fazenda, mas a fazenda tinha vários lagos lá. Eu andei de pedalinho, nunca tinha andado de pedalinho. É isso. E agora que você teve atividades em fazenda, você está mais disposto a jogar Red Dead 2, Xuxa? Não tô. Na verdade, ele tá menos disposto agora. Nossa, teve evento de altas gincanas, né? Então, tipo, todos os dias tinha gincana lá pra fazer com o público. A gente participou de algumas, como, por exemplo, beber cerveja num prato com colher. Boa! Aí quem bebesse a cerveja mais rápido, esvaziasse, né, o prato mais rápido, ganhava um brinde. Que o brinde era, tipo, uma caipirinha do bar do lugar. E aí você ganhou? Legal. Não, eu fiquei bem triste, assim, que eu achei que eu tinha altas. Antes de começar, eu já tava com altas técnicas, assim, de. Você não pode encostar no prato, né? Só na colher e. Mas assim, é moda caralho, o cara que tava servindo, ele claramente colocou menos cerveja pra uma pessoa específica, essa pessoa, ela claramente, ela ganhou a prova. Era o dono do hotel, né? É, porque, tipo, a maneira dele medir e servir era, tipo, ele abria uma cerveja, tipo, uma Brahma, assim, lá na garrafa, colocava no copo americano clássico, né, de bar. Só que a altura que ele colocava era moda, tipo, foda-se, sabe? Aff. Ele colocava a quantidade que ele achava maneiro ali, gente que era até o bico, gente que era até aquela linhazinha do copo e ia no modo caralho, assim. Então... Cadê a ética? Cadê a ética no meu... cerveja no prato gay. A ética na minha gincana de beber cerveja num copo como se fosse sopa. Exato. No prato. Eu tenho muita vontade de ir a um hotel fazenda. Beber cerveja assim no prato? Ah, ok. Mas por que, Rafa, que você quer ir num hotel fazenda? Eu gosto do conceito hotel fazenda. Pô, tô num hotel que é uma fazenda, tem cavalo, galinha, vaca, cachorro, papagaio, periquito. Às vezes tem piscina, que é legal. Tem lá, tinha inúmeras piscinas. Tinha uma piscina principal, duas piscinas com mais foco pra vôlei, eu acho, que uma já tinha rede, e a outra não tinha rede, mas ela era mais rasinha, e tinha a piscina da criança e uma piscina coberta e aquecida. Achei que você falar que é uma piscina com maior foco para avô. Isso. Para idosos. Assim, Tengu, essa que não tinha rede era só idoso. Caralho, foda. E eu achei maravilhoso que tinha um café da tarde, que era numa área separada, assim, que era tipo a casa da vovó Kika. Acho que era Kika o nome. Se tinha alguma criança com aniversariante, comia bolo, eles meio que simulavam um piqueniquezinho ali e tal. E as outras pessoas tinham café da fazenda, café, né? Aquele cafezão que você coloca o leite, ele não fica nem marrom, ele fica cinza. Uhum. Quando você dilui ele. Bolinho, porra, um bolinho de chuva. Foda. Uhum. Assim, ó, parabéns pra pessoa que desenvolveu esse bolinho, que aparentemente acho que foi a primeira vez que eu vi o pessoal elogiando. Assim, parabéns pra equipe que atende as pessoas lá. É uma equipe fixa que fica o dia inteiro lá. Ela que cuida das pessoas, cuida das crianças, faz as atividades. Então você vê as pessoas fazendo... Parece até uma parada meio que de desenho animado, de a mesma pessoa que tá em todos os lugares fazendo tudo. Uhum. Que é tipo, você olha, aí tá esse cara de rabo de cavalo nessa gincana. Aí passa 5 minutos, você vai, sei lá, pro cavalo, aí o cara tá lá. Parece que é, tipo, 5 pessoas que tocam a fazenda inteira, assim, parabéns. É a enfermeira Joy deles. Isso. É tipo isso, parabéns pra equipe. Mas deu a entender que o cara que tava fazendo o bolinho de chuva, parece que foi a primeira vez que eu vi o pessoal na cozinha elogiando ele. Pô, fez sucesso o seu bolinho de chuva e tudo mais. Que era uma interpretação de bolo de cenoura em bolinho de chuva. Então tinha cenoura ralada bem fininha dentro da massa, e na hora de enrolar, em vez de ser açúcar e canela, era tipo um Nescau. Sei. Ele não tinha gosto de bolo de cenoura, mas lembrava o bolo de cenoura. Sei, sei. E realmente teve filas e filas, assim, pro pessoal comer o bolinho de chuva, tava bem gostosinho. Outro motivo que eu quero pro Hotel Fazenda é comer. Porque normalmente então, é muito bom as comidas de Hotel Fazenda. O que eu mais fiz, Rafa, porque era café da manhã, almoço, janta e o café da tarde à vontade. Então, exatamente, cara. Então, Hotel Fazenda foi caro bom. O Hotel Fazenda? Foi caro. Vou pagar pelo próximo ano inteiro, que eu parcelei em 10 vezes. Mas a parada é, eu tava na bita pra vomitar os dias inteiros. Caralho. De tanto que eu tô cheio o cu de comida, mas eu comi pra caralho nos 4 momentos do dia, assim. Sushi sendo movido pelo Hotel Fazenda só num carrinho de mão. Isso. Assim, o lugar é caro e a comida à vontade, mas eu vou comer. Tem que dar prejuízo. E assim, eu não comi arroz, não vou comer coisas que enchem, não comi pão, vou dar prejuízo. Então, tipo, a janta, que a janta normalmente tinha os pratos mais chiques, assim, então, tipo, nossa, eles serviram uma... Ai, qual que era a... Carne chique de churrasco. Wagyu. Não tão chique. Picanha. Pois tinha uma picanha foda lá. Eu ia e eu passava vergonha. Eu chegava com a minha... Que a pessoa cortava, né, pra você. E de passar vergonha. Eu chegava com um pratinho lá. Essa carne aí, ó, corta pra mim. A pessoa corta umas 4 fatias assim, tá bom. Vamos aí um pouquinho ali, ó. Não, aí mas eu tá comia, certo, voltava. E essa carninhazinha aí, ó. Um pouquinho de uma carninha pra mim. Que a ideia... Não, eu vou encher o cu de comida, mas também não vou encher de qualquer coisa. Claro. Tem que e comi bastante. E muita comida de fazenda, assim, né? Então, se você gosta mais de comida mais... Essa pegada mais de interior, mais caseirinha, assim, tinha bastante coisa gostosa. Lá tem um... Eu não gosto de banana, então eu não comi, mas lá tem um doce de banana caseiro deles que a Mel ama, e é um dos motivos que ela gosta muito de lá, e ela sempre compra pote pra levar pra casa depois. É desse doce de banana, então tem vários doces desses mais do interior, assim. Então, a comida não era, tipo, foda restaurante, foda, sabe? Mas era gostosa e você podia encher o cu de comida. Mas a principal história que eu tenho pra contar, eu acho, do Hotel Fazenda é... Eu não tomo sol, né? Normalmente. E a gente tá numa onda de calor aí, né? Tá difícil, vou dizer. A segunda-feira que eu não gravei o Vértice, a minha principal teoria é que era insolação. De que nesses dias fez muito calor, mais calor que aqui em São Paulo, e a sensação térmica tava 40 graus. Que gostoso. E eu passei o dia inteiro, todos os dias, basicamente debaixo do sol. Que a gente ficava andando de um lado pro outro, fazendo as atividades, fazendo, sei lá, passeio num trenzinho, aí vai ver os animais, aí vai fazer aquela coisa, aí vai ficar na piscina um pouco. Então eu passei a maior parte do dia com sol, né? Debaixo do sol. E mesmo com o protetor solar, eu não me queimei muito, mas o corpo tá cozinhando ali, né? De dentro pra fora. Uhum. E no dia eu não senti nada, mas tipo, no domingo que a gente tava indo embora, a Thalissa já tava bem mal no domingo. A gente até fez pouca coisa no tempo que a gente ficou lá, porque a Thalissa já tava bem mal. Ela chegou em casa já pior ainda, e a gente vendo sintomas, e pessoal, deve ser insolação. Aí a Mel ficou meio mal no dia seguinte, eu fiquei também mal, com febre e tudo mais. Só que era só isso, não tinha outro sintoma, tinha febre. Era o seu corpo falando, socorro, tô morrendo. É tipo isso. Meu Deus. Eu não tive, sei lá, enjoo, tinha muita dor de cabeça, era febre e muita dor de cabeça, mas dor de cabeça é meio que o sintoma da febre também. Mas tipo, tinha umas paradas lá de, seu corpo não soa. Eu não lembro se eu não suei, sabe? Tem umas coisas meio estranhas. Mas uma coisa que eu achei curiosa, febre normalmente você vai tomar um banho mais frio pra esfriar o corpo, eu não senti a temperatura. A temperatura da água não existia, caramba, assim, pra mim. Ela era meio que morna. Ok, vou tomar um banho pra dar uma esfriada no corpo, porque a minha febre foi quase 39 graus, mas não pode ser gelado pra caramba. caralho. Então, tipo, ah, vou colocar um morninho aqui, um pouco abaixo da temperatura do meu corpo. Aí na hora que saiu, eu pensei, não, vou dar uma esfriadinha. E não tava esfriando. Eu abri a água o máximo possível e a água era. A sensação era que era a mesma temperatura o tempo todo. Sim. Que doido. Não sei se é alguma coisa a ver com insolação. É, talvez, porque deve ser alguma coisa que seu corpo não tá conseguindo regular a temperatura, é, né? É. Aí na terça-feira eu já tava mais de boa. A febre tava já bem mais sob controle, eu, tipo, 37 graus, assim. Eu nem sei se 37 é febre já. Já é febre. É, mas ela já diminuiu, né, de sei lá, 38,8 que tava pra, tipo, 37. Aí no terceiro dia já tava a temperatura normal, eu já tava tranquilo. Foi coisa dos animais, os animais tudo aí, ó. A natureza não gosta do ser humano. Porra. Viu? Foi tentar sair dos confortos da civilização. Ninguém mandou. E eu só queria dizer que protetor solar é foda, né? Você passa protetor solar, aí dá 10 minutos o corpo tá queimando de qualquer forma. Aí você tem que passar mais protetor solar. É. O negócio é que ele não te salva. Não, mas peraí. Você tem que passar um protetor solar bom, né? Tipo... Mas é, Rafa? Você acha que eu comprei qualquer protetor solar? Não, mas olha só. O fato de que você não tá um camarão aqui agora significa que ele funcionou sim. Exato. O que eu queria dizer é ele protege, ele não te salva. Ah, é? Entendi. Qual era o fator de proteção? Assim, o fator de proteção, você sabe que é tudo mentira os números, mas era 90. E era de uma marca cara, chique, que é pra peles ultrassensíveis ao sol e tudo mais. Caramba, não é possível um negócio desse, não, né? É, não. Eu fiquei no sol e meu corpo tava ardendo. Eu tinha que ficar repassando o protetor solar. Eu, hein? E é normal, você tem que ficar passando. Você entra em contato com a água e mesmo que seja resistente à água, você tem que ficar retocando o protetor solar. Aí eu passo duas vezes só pro protetor solar. Olha que eu sou branco igual Gasparzinho. Eu não fiquei queimado, mas minha pele ficou bem sensível ao sol. Principalmente no sábado, que a gente passou o dia inteiro debaixo do sol. Então, sábado eu passei o dia todo debaixo do sol também, mas protetor aguentou bem, assim. É, mas você chegou a entrar na água? Entrei na água do mar, inclusive. Fiquei pulando onda. Mas é uma experiência divertida, né? Viajar, quem diria? Que coisa. Diria. Ah, uma curiosidade, que eu ia falar, eu falei do café da tarde, o principal motivo eu não lembrei. Quando a gente tava na fila de pegar o cafezinho e pegar o bolinho de chuva, tinha uma senhorinha lá. Vai ter missa! Porque tem uma capelinha lá, obviamente, né? Ela, vai ter missa! E a moça, não sei, porque o padre que vinha aqui, ele mudou, não tá mais na rede na cidade. Tarana. Aí ela te confirma de noite se vai ter missa. Aí passou tipo 30 minutos, a gente voltou pra fila pra pegar mais bolinho de chuva, a moça. E já confirmou se vai ter missa! Caralho! Ela tava muito preocupada se ia ter missa. Era muito importante, era a coisa mais importante. Muito importante se ia ter missa. Teve missa? Não faço ideia. Teve. No final dos anos teve missa no dia seguinte, no domingo, 11 da manhã teve missa. Foda, se ufa, ainda bem. Também, a moça ia ficar. Porque o público que tava lá, a impressão que dá era metade criança, e quando eu digo criança, tipo uns, por volta de 10, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas bem criancinha mesmo. Parabéns pro pai que quebrou uma garrafa de cerveja do lado de fora, na beirada da piscina. Que? Em vez de avisar o pessoal da equipe, catou os cacos de vidro escondido e ficou quieto. Puta, parabéns. Legal, nossa, hein? Senhora. Maneiro. E aí é muito engraçado porque eu e a Mel e a Thalissa, a gente viu isso acontecendo. A gente viu que a pessoa não falou nada e catou os cacos de vidro meio na surdina, assim, e, né, tipo, ah, não aconteceu nada. E a gente avisou a equipe. A equipe foi lá limpar e chamou a gente maluco, assim, tipo, ué, eu vim aqui, não tem o caco de vidro. Tipo, olhou assim, sabe? Meio que passou aquela vassourinha superficial, assim, porque caco de vidro espalha pra tudo que é lado, né? E tem uns pequenininhos que você não vai ver. E eu gosto dos pais em volta que viram isso acontecer, não falaram nada, só viraram pra criança e falou, não quero que você pise ali porque quebrou o caco de vidro. Caralho, pra alguém pra cuidar disso, não. Não, né? Foda-se. É. Aí depois uma criança que pisou, fez meio que ai com o pé assim, ouviu o pai falando, já falei pra você não pisar ali. Lidar com a situação, não. Não, mas nada, imagina. Nossa, lembrei do negócio. Quando eu tava voltando de Santos, do meu lado veio uma mãe com um filho. Do seu lado onde? No ônibus? Do ônibus, assim, tipo, do outro lado do corredor. Que essa mulher tava maltratando a criança a viagem toda. Puta que pariu. Assim, horror. Queria sair chamando o ECA. É ECA? Não. Eu não sei. Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. É. Ah, ok. Nossa senhora, péssimo, horrível. Eu posso falar uma coisa que um casal de velhinhos falou, Rafa, na viagem de ida? No ônibus? É. Eles ficaram em silêncio a viagem toda. Eles não eram um casal, literalmente um casal, mas eram um senhor e senhora. Por que você sabe que eles não eram um casal, literalmente um casal? É, porque eles estavam conversando, nossa, você tá indo pra tal cidade, eu tô indo pra aquela cidade. Ah, e aí você chama de casal porque era um homem e uma mulher? Entendi, Sushi, entendi. Eles eram apenas muito bons amigos. E eu gosto muito que eles ficaram em silêncio quase a viagem toda. Por sorte, foi nos últimos 5 minutos de viagem, um virou pro outro e, pô, hoje em dia o mundo tá foda, né? Não pode nem bater em criança mais. Caralho! Por que inventaram isso aí de direitos humanos e não pode bater em criança? Inventaram. Caralho! Inventaram isso aí. Que bom que a viagem tá acabando. Se você der uma oportunidade pro idoso, é isso que ele vai fazer. Não, ele tava se segurando a viagem inteira. aí estourou nisso daí. Mas a viagem foi legal, foi curioso ver um lugar onde era muita criança e muito idoso, que era o público-alvo, era muita criança e muito idoso. Uhum. E foi curioso. Você confessou os seus crimes de gula na missa, Sushi? Não fui na missa. Por isso que você passou. É verdade. Fica aí como lição pra vocês. Fica. Fiquei preocupado uma hora que a gente tava voltando pro quarto de noite e tinha uma menina aparentemente adolescente, vou chutar em uns 15 anos, sei lá. Berrando. Eu não sei o que aconteceu. Ela só tava... Tipo, com a mão na cabeça, assim. É TikTok. É. Tipo... Não! Tipo, muito alto, assim. A gente não sabia se perguntava se tá tudo bem, se não fazia nada. A gente só passou. Era pegadinha de TikTok. É, talvez. Se tivessem interferido, vocês estariam famosos no TikTok. Eu fiquei levemente preocupado, mas... Mas onde isso? No hotel? É. Vocês piscaram e ela desapareceu, assim? Puf. Não. Então não era fantasma. Ela... Só tava andando ali, assim, no... Porque o hotel fazenda são vários chalezinhos, né? Não é literalmente um hotel tudo fechado. Então ela tava andando pelas estradinhas de terra que tem, que liga os chalezinhos. Gritando. Fazendo isso. Aí a gente ficou meio, peraí, calma lá. Fantabuloso. Talvez devesse ter abordado, se perguntasse tudo bem. Talvez, não sei. Mas a gente não fez. Mas é isso, a gente pode ir lá, Rafa, se quer hotel fazenda. Eu gosto muito, vamos hotel fazenda. A viagem é curta, tem bastante comida. Se parcelar em 10 vezes, dá pra ir. Show. Aí a gente passa uns 15 dias, né? Não, calma. Grava o vértice de lá. Exato, foda. Porra, ó. Liga a câmera ali no meio da fazenda, no meio do mato. É porque, Rafa, olha só. A nossa estadia, o check-out era 1 da tarde. Era 13 horas. A Mel falou que podia estender até... Você pode fazer um pedido lá de estender. A gente quer estender até, tipo, 5 da tarde. Ou 6 da tarde, eu não lembro. Também tinha um ônibus no horário próximo que daria pra gente fazer isso. Então, tipo, sei lá, era 4 horas a mais. Era R$500. Então, fica aí, fica em mente aí. Pra ficar 15 dias. 10 vezes. Em mente estão os R$500. E na mente do Tengu, apenas obras de arte. Porra, que coisa, né? A arte. O que é arte? Não sei. Mas fui tentar descobrir quando resolvi ir. No último domingo, fui lá na exposição que tá tendo aqui no Farol Santander, aqui em São Paulo, das obras do Yoshitaka Mano, que é vulgo humano do Final Fantasy. É, e aí talvez algumas pessoas associem o humano do Final Fantasy com o Tetsuya Nomura, talvez, Deus, né? Me livre. Mas é o humano do Final Fantasy antes desse outro humano do Final Fantasy, né? Basicamente. E era o que fazia as artes, né, das capas. É o cara que ele faz os logos ainda até hoje em dia, e ele fez muito design de personagem, design de monstro, fez muitas artes pra vários Final Fantasy, desde o primeiro até, assim, mais ativamente até o 6, né? Depois começou a mudar, a ficar um pouco mais misturado. É, acho que do 7 ao 10 tem arte dele, dos protagonistas, dos personagens. Mas não, eu acho que ele não foi mais o criador do design, é só meio com a interpretação dele, né? E aí, pô, assim, o traço dele é muito único, né? Parece uma coisa meio croqui de moda, assim, e tal. É, parece design de moda, né? Essas ilustrações, assim, pra mostrar um modelito, né? Sim. Uma coisa que rolava muito nessas artes dos primeiros Final Fantasy é que os designs dele eram complexos demais pro pixel art, né? Sim. Isso! Compara pixel art com a arte conceitual e, tipo, não teria como ter traduzido tudo isso pra um boneco de 10 pixels de altura. Sabe? Não, total. E o que eu acho que hoje em dia é um desperdício a Square não fazer um jogo inteiro nessa vibe, assim, né? Da arte dele, sabe? É uma vibe muito única. Indescritível, né? Alguns diriam. Eu acho legal, já que quando eles revisitam personagens clássicos hoje em dia, como no Dissidia, por exemplo, eles usam o estilo dele. Então os personagens vão ser coloridões. Umas roupas malucas. Umas roupas malucas e tal. Isso eu acho foda, que eles não evitam isso, né? As espadas, os escudos, as armaduras. Tipo, você vê o Cécio, interpretações 3D dele, a armadura dele é muito louca, sabe? Sim. Eu cheio de acessório, muito, né? Adereço, isso, assim, e tal. É bem legal. E aí, tem essa exposição que estreou faz pouco tempo aqui em São Paulo. E eu fui, e foi bem legal. Ela ocupa 2 andares. bares lá no Farol Santander. É grátis, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. Putz, eu achei que era franca. 40 cruzeiros reais a entrada. Mas, assim, acho que é bem pago. É uma exposição maneira. Justo, justo. Então, são dois andares. Um andar é dedicado a coisas que não são Final Fantasy e um a coisas que são Final Fantasy. Então, foda. No primeiro andar, que né, a gente foi de cima pra baixo, então no primeiro andar mais pra cima, você tem coisas, por exemplo, a ilustração que ele fez pra uma carta de Magic da Liliana do Guerra da Centelha. Você tem coisas que ele desenhou pra DC. Você tem o quadrinho do Sandman, que ele desenhou também. Ele fez capa ou... Ele fez um quadrinho inteiro. O Caçador de Sonhos, do Sandman. Foda. Todo desenhado por ele. Muito foda, inclusive. Tem o quadrinho, né? Essas coisas, por exemplo, a carta de Magic, os quadrinhos da DC e tal. Você tem um painel com o artigo original, com o quadrinho. E você tem algumas ilustrações em tamanho original, né? O tamanho grandão original. E é um completo, absoluto esculacho. Você vê a arte do homem ao vivo, né? Vê arte plástica, né? Artes plásticas ao vivo é muito legal, porque você consegue, tipo, encostar no quadro, assim, chegar bem pertinho do quadro e ver as imperfeições da tinta, as dobrinhas da folha, sabe? O rastro do pincel e dos instrumentos que ele usou e tal. Então é muito foda você ver por essa perspectiva, assim, essas obras. É quase não parece de verdade, assim. É uma sensação totalmente diferente de você ver a mesma obra numa tela do computador, assim. É outra vibe, outro esquema, né? Vale muito a pena se você gosta da arte do cara ou de qualquer tipo de arte. Vale a pena você ver, se possível, ir ver a arte ao vivo, porque é uma outra experiência. Eu acho muito louco, sabe, ter uma exposição, sabe, desse cara aí que a gente admira dos Final Fantasy. Sim. Aqui, pra ver aqui. Foda, pô, sabe? Legal, muito, né? Muito foda, muito ele foda. Ele veio pro Brasil, eu vi uns tweets dele que ele tava vindo, né? Ele veio. Ele veio pra abertura da... Ah, legal. Exposição. Tem a foto ele comprando Havaianas, né, que o pessoal tava postando. Ele foi no Beco do Batman. Ah, foi essa foto que eu vi, é verdade, é verdade. Ele foi nos rolês aí, né? Pô, a gente tinha que ter chamado ele pra um saideira. Pô, foda. Jogar Jackbox com o Yoshitaka Mano. Muito foda, muito foda, né? Será que ele iria sair daqui Yoshitaka odiando? Mas sim, eu imagino, Tengu, isso que você tá falando, obviamente num nível diferente, né, e não um pra um, né, com certeza, mas parecido com, sei lá, você vê uma peça de teatro ou um musical em vídeo e vê ele ao vivo na sua frente. É. Você consegue ter uma apreciação pelo trabalho por trás daquilo um pouco maior, né? Uhum. Você consegue ver, como você falou, né, o traço do pincel, né, a textura das ferramentas ali. Parece que você consegue, acho que, apreciar melhor os elementos artísticos por trás daquilo. Sim, muito foda, assim, inclusive tem muitas coisas de uma parte da obra dele que eu não conhecia, que é um lance mais pop art, mais coloridão, assim, que é uma coleção que chama Candy Girls, eu acho, que é muito maneiro, é tudo feito em tinta acrílica, em painel de metal, assim, sabe? Muito, muito legal. Tem uns painéis grandes e tal. Eu tirei bastante foto, depois até posso postar no Discord. Muito legal, assim, você vê as ilustrações que você já conhecia de quadrinho, até da carta de Magic e tal, ver elas, de fato, muito foda. E coisas que eu não conhecia, ele fez arte pra muitas coisas da DC, assim. Ele fez arte pra Super-Homem, pra Batman. Nossa. Que legal. Pra quadrinho da Harley Quinn, assim, que eu não fazia ideia, não, assim, não ele conhecia. Faz muita arte pra comemoração de outros jogos, né? Então, tipo, é impressionante, né? Você imagina você ter um estilo tão único que todo mundo quer fazer uma collab com você pra celebrar alguma coisa, assim. Então, tipo, ele fez uma arte pra Cuphead, ele fez uma arte pra The Last of Us, ele fez uma arte, talvez tenha sido perto da época que ele começou a ser freelancer e fazer mais arte pra fora, assim, mas ele fez a arte daquele Child of Light, da Ubisoft. Sim. Que é bem legal. Inclusive, teve não um casal, né, mas um homem e uma mulher, amigos meus, que foram nessa exposição aí. Sei. E aí eles estavam me contando que eles estavam lá, eles não entendiam nada, não entendi nada de Final Fantasy. Uhum. Eles estavam, pô, não tô entendendo nada, mas bonito, né, isso daqui, pô, bonito. Aí eles ouvem alguém explicando, assim, de longe, assim, ó, esse daqui, não sei lá o que, ah, aí eles viram, e era você. Era eu. Fui abordado pelo Mago Ricardo. Isso, e pela Márcia Effect. Pela Márcia, lá na exposição. Tava lá justamente explicando alguma coisa, tipo, caralho. Aí Ricardo, pô, vim aqui nem saber quem era esse cara. Ricardo. Ricardo, jornalista de jogos. Seu perdido da porra. E o que ele vem fazer lá, no Falando das Contas, então, se ele não conhecia? Apreciar a arte, mas ele, né, vai em toda exposição que abre em São Paulo? Toda exposição de São Paulo, você vai encontrar o Ricardo lá. Foda. É um homem da arte. Sim. Eu quero muito ir. Aí eu tava pensando, pô, o Tengu já viu. Tem que arrastar alguns minutos pra ver com a gente, né? Pra ver comigo, mas eu quero ir ver com a Thalissa também. Ele. Então, vamos junto, vamos, André. E Tengu, se quiser rever, a gente pode subir no farol, comer uma coisinha lá em cima, tomar um café. Tem uma cafeteria lá, uns lugares pra tirar foto. E aí, no segundo andar, é o andar de Final Fantasy mesmo, que é o andar que eu achei mais legal, por motivos óbvios. Eu achei ele que tem até poucas obras lá, pra ser sincero. É? Talvez a Square mantenha algumas das originais. Eu acho que sim, mas eu achei que fosse ter mais, assim. Tem um painelzão grande, logo que você entra, tem um painelzão grande, tudo dourado, assim, com vários personagens e tal. Muito maneiro. Tem aquela capa icônica do Final Fantasy 1 e a do 2, que é o do cara segurando a espada, assim, e tal. Oh, foda. Ver essas ilustrações de perto é bizarro, é muito foda. Muito, muito foda de você ver. Porque o Amano, o traço dele, é tudo ele meio... Ele não é bem definido, no sentido de... Ele não faz traços grossos definindo bem os contornos das coisas, né? Então ele deixa muita coisa no lápis, deixa muita coisa ali solta, né? Por assim dizer. Então você vê muita coisa que parece que ele deixou um rascunho ali no fundo pra você descobrir enquanto tá vendo, sabe? A obra. E é muito maneiro, muito foda. E a gente tá muito acostumado, né? Especialmente, sei lá, pessoa que nunca viu a capa original, pegou na caixa e tal. A gente tá muito acostumado a ver essas imagens em, tipo, uma imagem de 300 pixels por 500 pixels, assim, sabe? Sim, sim. Então é muito comprimido, né? E escaneado do escaneado da internet de 30 anos atrás e tal. Deve ser muito foda. Não, é foda, é foda. Tipo, tem bastante ilustração do 7 até. Eu fiquei triste porque tem pouca coisa do 6. Tem acho que uma peça do 6 só, eu acho. Tem a da capa? Aquela capa, né? A capa, que é a capa, né? Minto, tem duas. Acho que tem uma do 6 e uma que é a Terra, eu acho. Mas tem bastante do 7, tem algumas do 10, tem algumas do 9 e tal. Tem a capa do... A capa não, perdão. O logo do 16, a ilustração da Fênix e do Ifrit, assim. Bagulho lindo, mais lindo. Nossa, mas é bonito demais, demais, nossa. Demais, demais, demais, assim. Muito bonito. Absurdo. E aí tem uma sala, que é uma sala interativa. Que tem um Super Nintendo pra você jogar Final Fantasy 6. Isso. Mas é uma daquelas salas que, tipo, tem projeções nas paredes e fica tocando, né, uma montagem em vídeo com várias obras que se movimentam e tal. Com uma música tocando no fundo. É legal, bacaninha. E tem um último painel, que acho que são 6 painéis de acrílico grandões, de metal, aliás, grandões, que formam uma imagem única, assim. Bem, bem legal. Vale super a pena de você ficar um dia... Eu imagino, assim, que pra quem desenha deve ser legal, tipo, ir lá levar um banquinho e ficar desenhando, sabe? Olhando as coisas e desenhando e fazendo anotações e tal. Enfim, muito legal. É uma coisa que eu senti falta, que normalmente em exposição assim, você tem uma plaquinha, uma coisa do lado, assim, falando, ah, essa obra tal, é do ano tal. Dando um contexto. Dando um contexto, né? E nessa não tem. Isso é estranho. Só tem, tipo, o título da obra e o ano que ela foi feita, se tá disponível essa informação. Achei que faltou um pouquinho de contexto, assim, sabe? Um pouquinho mais de explicação, assim. Tinha que ter um aplicativo no celular pra você ouvir o Yoshitaka Amano te explicando. Pô, ia ser foda. Cada obra. Falando nisso, pra quem quer ver mais um pouquinho do Yoshitaka Amano, aquele canal Arquipel, que faz mini documentários aí sobre jogos, mangás e coisas. Eles têm um vídeo de curtinho, de 8 minutos, no ateliê do Amano, mostrando o processo dele. Ele pinta um quadro lá, ele fala da carreira dele e tal. É bem legalzinho. Show, show, show. Tá aí. Então, recomendado. Você saiu de lá amando tudo. Sei, amando. Se Tengu foi nutrido pela arte e Sushi sofreu de insolação no interior de São Paulo, o que dizer de Paulo Atreides, hein, Rafa? Lisal Gaib! Lisal Gaib! Paulo Atreides? Paulo Atreides. Paulo Adentros. É isso que eu tenho a dizer de Paulo Atreides. Lisal Gaib! Assim, eu saí do cinema completamente Lisal Gaib das 10. Que significa o quê? Saí meio louquinho, né? Porque... Meio despirocado da coisa. Exato. Ideia. Porque a gente vai falar então do Duna 2, Duna Parte 2. Isso. O filme sequência de Duna Parte 1, por incrível que pareça. Encerrando o primeiro livro? Exato. Encerrando e trazendo algumas coisinhas já do futuro aí. Uou. É, porque o plano do Villeneuve. Villeneuve é fazer até o terceiro livro, não é isso? Fazer os 3 livros e acabar. Isso. E aí o estúdio depois entregar isso tudo na mão do Paul W.S. Anderson. Pra ele continuar fazendo os outros livros, né? Com a Mila Jovovich como... Porra, que Alia Atreides. Não, pô, André, você tá de sacanagem. Eles vão chamar o David Lynch de volta. Ih, pô, ele aí, ama porra. Tanto esse filme. Vai, não, vai adorar, vai amar. Foda, foda. Mas, assim, o que o pessoal fala é que vale ler até o terceiro livro mesmo. Depois já descarrega tudo e é uma bosta. É. Não, acho que o que eles dizem que é uma bosta é quando o filho do Frank Herbert assume, né? Que é a partir do sétimo? É, do sétimo em adiante. Que aí tem, tipo, dezenas de livros e tal. O lance lance é que realmente essa história principal, né, que é começada nesse primeiro livro, ela já vai pra rumos bem surpreendentes, assim, no segundo, né, e no terceiro ela já toma proporções galácticas milenares, digamos assim, né. É, as no 3 coisas... que já tem salto de milênios, porque eu sei que em algum momento tem salto de milênios. É, tem, eu não sei se é no terceiro ou do terceiro pro quarto, né, mas tem uma parada assim mesmo. Faria sentido ser, tipo, do terceiro pro quarto, porque que eu saiba o terceiro encerra um arco aí, né. Isso. E, de fato, ele tava começando, né, a fazer um outro arco ali, com, acho que o sexto livro, ele é meio que a segunda parte de um arco, só que aí ele morreu. Uhum. O quinto e o sexto livro já é bem, assim, experimental as coisas que ele tava querendo fazer narrativamente. E por não tá concluído, assim, é meio que... As pessoas que eu ouvi dizendo falam que é meio pouco satisfatório, né, a narrativa. Mas ainda tem muita coisa interessante. Eu acho que a parada que se perde, que é essa coisa de uma história mais pé no chão, né, e mais contida, porque depois fica realmente muito viajado, muito louco, assim, muitos conceitos muito, muito absurdos, mas ainda se mantém esse mundo, né, que é muito único. Ele sempre foi um escritor muito bom de tramas políticas e histórias interconectadas e tramas dentro de tramas, assim, que foi uma coisa que tá me prendendo muito agora que eu comecei a ler o primeiro livro, inclusive. Eita! É grande, hein? É legal, né, porque eu assisti o primeiro filme e foi meio que a minha introdução ao universo de Duna, porque a única coisa que eu tinha visto antes foi aquele documentário do Hodorowsky sobre o filme de Duna que ele queria ter feito nos anos 70 e muito louco, porque ele... Não sei se você sabe. Eu lembro que eu falei do Fora da Caixa. Falou, você falou desse documentário. Você falou desse documentário. Mas tem umas coisas muito loucas, né? Que, tipo, ele começou a treinar o filho dele em termos de luta militar e estrategista e tal, pro filho dele interpretar o Paul Atreides no filme, porque ele queria que o filho dele fosse o Paul Atreides. E ele falou assim, não, tudo bem se eu perder aqui na minha relação com meu filho, eu vou sacrificar minha relação com meu filho por esse filme. E é assim, é só uma das coisas muito loucas que ele queria ter feito pra esse filme. O Salvador Dalí seria o Imperador, tá? Só pra... Foda. Vocês sentirem aí o baque. E aí, eu fui assistir o primeiro filme. É triste, porque o primeiro filme, ele é um primeiro arco, assim, né? Eu entendo por que é que a Sociedade do Anel, né? Não é. Porque a Sociedade do Anel tem uma historinha que fecha dentro dela. Ah, mas o pessoal ficou... Na época, ficou puto. Mas aí o pessoal é burro, né? O pessoal é burro. Eles até adaptam o livro pra, tipo, a gente vai criar esse arco aqui com o Boromir e tudo mais. Esse arco dele se fecha ali no primeiro filme. E aí você tem um chamado pra continuar. O lance do primeiro filme do Duna é que ele só joga as coisas e aí quando... aí acaba. Exato. O primeiro filme, né, sendo uma história, introdução, desenvolvimento, conclusão, o primeiro filme é só introdução. É. Basicamente, esse filme agora é desenvolvimento, conclusão. É, e eu entendo por que ele fez isso, porque realmente é uma história muito densa e ele já teve que cortar muita coisa. É um universo muito alienígena pra gente, então a gente tem que entender muitos conceitos diferentes. É, né? Então eu até vi uma entrevista onde ele fala que, tipo, eu me diverti menos fazendo o segundo filme. O primeiro filme era meio que eu fazendo o dever de casa. Eu preciso estabelecer essas coisas todas aqui, fazer a parte chata pra que a segunda parte possa funcionar. Tem diálogo? Tem, contra a vontade dele, né? É, né? Okay. Então eu entendo por que que foi feito e fico feliz que tenha sido realmente, ele conseguiu cumprir o plano dele, né? Porque eu lembro na época que o primeiro filme saiu, nem se tinha certeza completa se ele iria conseguir fazer um segundo, né? Então que bom que conseguiu. E o segundo tá tendo bons números agora pra ele conseguir fazer o terceiro, né? Do Messias de Duna. Mas o segundo realmente que é o filme, né? O primeiro é o webcomic do Dragon's Dogma que você assiste no YouTube antes, sabe? Pra te introduzir uns conceitos e te preparar pra aventura de verdade. Então, só pra entender o termômetro aqui. Vocês gostaram da parte 1? Sim! Sim! É legal. É legal como uma introdução pra parte 2, não como um filme fechado. E a parte 2 é foda. É foda, é. É foda. Só queria ver o termômetro da relação. Porque eu assisti a parte 1 e eu fiquei, ah, legal, é bonito. É isso. Foi a minha reação quando eu assisti a parte 1. Tipo, nossa, muitos conceitos legais, né? Visualmente, muitas ideias bacanas, né? E tal. Só que ele acaba antes de fazer qualquer coisa com essas ideias, com esses conceitos, com esse mundo, né? E aqui no 2, ele engrandece muito o primeiro, inclusive, né? Porque agora você assistindo os dois juntos, juntos, né? E foi o que eu fiz, tipo, no dia anterior eu reassisti o primeiro. E aí, tipo, ah, ok, agora eu entendo, né? Agora eu entendo isso tudo funcionando como uma coisa só. Entendo a importância do tempo tirado aqui pra introduzir essas coisas com calma no primeiro. Realmente não é uma boa ideia fazer como o Lynch tentou fazer, de condensar tudo num filme só, porque aí depois eu fui ver o filme do Lynch. Caralho. E é outra coisa fantástica também, tipo, é um filme péssimo, mas é... visualmente, né, ele abraça mais o absurdo e o ridículo das coisas, dos conceitos de Duna, porque o livro, ele é muito vibe ficção científica dos anos 60, né, tipo, coisas lisérgicas, coloridas, tecnologia com visual biológico, né, descrições de coisas que nem fazem muito sentido na sua cabeça e tal. O livro original dos anos 70, né? Anos 60. É 60 mesmo? 65, uau. É. Uau. O Lynch, ele vai mais, pelo que eu tô reparando agora lendo o livro, ele vai mais fiel nessas descrições, né? Ele é um filme muito mais colorido, muito mais lisérgico, muito mais maluco visualmente. É, o do Villeneuve é bem sóbrio, assim, no geral. Ele tenta trazer mais pra realidade, digamos assim, né? Se a gente realmente tivesse um helicóptero baseado num inseto, né? Como é que seria, né? Se a gente tivesse realmente uma nave que é um tubo oco no espaço, como é que seria, sabe? Porque a viagem espacial de Duna, que você tem essas naves que elas ficam paradas, né? Que são cidades imensas lá dentro... E elas têm um túnel nelas. E aí, quando você passa com a sua nave dentro desse túnel, você viaja, né? Você... caralho, mas esse effect não inventou nada. Não, absolutamente. Não, mas assim... é isso, é uma realização que você vai ter lendo ou vendo Duna, né? Não, não, não. E nem é só de Mass Effect. É tipo de... não, caralho, Star tudo. Wars não inventou nada, né? Game of Thrones não inventou nada. Exato, você fica assim, nossa, caramba. E aí, eu acho muito curioso que você vê a importância de Duna pra diversas obras de cinema, literatura e tudo mais. E aí, a importância do Duna 2 pro videogame, né? Ah, sim. Ah, do jogo Duna 2. Do jogo, 2, né? Do jogo Duna 2, exatamente, que criou praticamente o RTS, né? Sim, que foi uma coisa que a gente fez, inclusive, no Saideira, acho que na semana que eu fui ver o Duna, que eu tava extremamente Duna pilado, assim, eu tava... eu acho que foi, sei lá, no dia seguinte ou dois dias depois. Eu tava muito empolgado. A gente jogou um pouquinho, tanto do primeiro jogo do Duna, que é um jogo da Cryo, que era uma desenvolvedora de adventures bem obscura, europeia, que fez algumas coisas interessantes, mas nada extremamente muito bom, assim, talvez as pessoas conheçam pela série Atlantis, Mega Race, outras coisas assim. Mas eles fizeram o primeiro jogo de Duna, que é um adventure mais tradicional, com alguns elementos de estratégia, né? Então você tinha que ir nos cities, né, dos Fremen, pra contratar eles pra te ajudar, e aí você conseguia colocar eles pra trabalhar na extração da especiaria, Melange. Ou você conseguia colocar eles pra patrulhar e pra atividades mais bélicas, assim. E aí tem essa camada estratégica que era muito interessante de estar misturada no adventure. E aí a sequência, né, que não é uma sequência de fato, porque ela não é nem extremamente canônica com a história, foi um jogo desenvolvido pela Westwood, que é um jogo de estratégia mesmo, tipo, estratégia de tempo real, estilo Command & Conquer, Warcraft, Starcraft e tal. E, óbvio, já tinha jogos que usavam esses elementos antes, mas Duna 2 é considerado o primeiro jogo que junta tudo num pacote muito acessível, que fez sucesso. É tipo falar que, os jogos de tiro de cobertura começaram com Gears of War. Não começaram com Gears of War, mas o Gears of War foi o primeiro que apresentou isso num pacote que, ok, isso aqui é o futuro dos jogos de tiro de cobertura, né? E o Duna 2 foi isso pros jogos de estratégia. É muito interessante jogar os jogos de Duna. Eu queria ainda voltar pra ou jogar mais o Adventure ou continuar nessa aventura, porque, tipo, depois tem um jogo de PlayStation 2 que parece péssimo. Tem os jogos mais recentes de estratégia que retomam, né, o que Duna 2 fez. Tem um MMO de Duna sendo feito aí. Tem board game de Duna. Clarice já jogou e ela tinha gostado. Olha, cara, só. Todas as vezes que eu vou aí, todos os dias, ok? Todas as vezes que a gente tá gravando, o board game de Duna fica muito próximo de mim. Uh-huh. E eu tenho dificuldade, né, na minha vida, de prestar atenção, de pensar. Todas as horas eu fico olhando pro lado e pensando, Dunk, Dunk, Dunk. Aqui a caixa tá de lado. Não, e também porque parece Dunk, né? Porque o E é só um feixe, né? É, mas o board game tá escrito Duna, não tá escrito Dune, né? É. Não, tá escrito Dunk. Não, porque o Dunk você lê no título em inglês, né? Não, que é o E. Olha ali pro lado, pro board game, pra você ver. Não parece Dunk, porque é um A. Mas não dá, porque o tracinho do A é só um brilhinho, assim, é uma estrelinha. Eu entendo, mas pra ser Dunk, o A teria que estar virado 90 graus, mas tá entendendo? Mas a caixa tá virada de lado, então as letras ficam todas muito loucas. Mas então você tinha que estar lendo o K... porque se você for ler todas as letras viradas... Eu fico falando, Dunk, Dunk, e é mas isso? Mas eu pensei que o Rafa ia falar, nossa, eu fico olhando essa caixa e pensando, nossa, como é que será que é um jogo de Dunk? Não. Não, eu fico pensando em Dunk. Dunk, Dunk, Dunk. O que é interessante porque tem um personagem chamado Duncan Idaho, e ele é o protagonista. Ou, oh, André, eu não sei se você vai entrar na parte da história, né? Eu acho melhor não entrar muito, não. Okay. Não muito spoiler. É. Eu agradeceria. Porque eu quero muito ver, só tô esperando estar acessível na vida. É porque, assim, ele é muito interessante. Nossa, é interessantíssimo esse conceito do White Savior que ele bota aqui, né? Nossa, é muito interessante. E tem um momento que, assim, você sabe esse negócio, mas quando acontece, eu não consegui não ficar arrepiado com as coisas. Não, é sabe? Muito bom. E é, o que eu gosto é que o primeiro livro, ele já tinha a mensagem que o Frank Herbert queria passar sobre jornada dos heróis, esses messias, o perigo de confiar cegamente numa figura de poder assim, né? E as consequências disso e os paralelos, né, com o nosso mundo, que estão cada vez mais e mais atuais, né, digamos. Uhum. Só que não foi muito a recepção que ele teve, né, na época. Muita gente enxergou mais como uma jornada do herói clássica, né, do Paul Atreides se tornando o grande salvador do planeta, né, ressuscitando ali, trazendo de volta a honra da família dele e vencendo a guerra. E é meio que por isso que ele faz o Messias de Duna, né? O Messias de Duna é um livro dele que fala assim, não, gente, calma, não é bem isso, não. Vamos fazer isso mais claro pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer aqui. E por isso que muita gente, na época e até hoje, né, dependendo da sua leitura e do porquê que você gosta do primeiro livro, não gosta do Messias de Duna, porque ele pode estar levando essa primeira história pra um rumo que você entende como uma consequência natural dos eventos do primeiro livro, ou pra um rumo completamente desagradável pra você, dependendo do que você tirou do primeiro livro. O que eu gosto da adaptação do Villeneuve é que ele já traz algumas coisas do Messias de Duna pra deixar isso mais claro. Obviamente não é claro o suficiente, porque a gente tem muita gente interpretando o filme de formas duvidosas aí pela internet afora, né? Mas até aí o One Piece é monarquista, né? É. Exato. Mas, por exemplo, o que ele faz com a Shani, né, que é a personagem da Zendaya. Porra, foda! Que no livro ela vai ficando no plano de fundo, né? Ela é só a esposa, o interesse romântico, né? E ela apoia, e ela tá do lado do Paul, e ela tá ali pra servir, lutar do lado dele e tal. E ela aqui, ela é colocada como um personagem que já leu o Messias de Duna, assim, que ela já questiona, né? Ela já entende o perigo disso, ela já fica, tá, mas esse cara ainda não é um dos nossos, a gente deveria mesmo tá confiando tão cegamente nele assim, sabe? E isso é muito legal. E eu entendo, assim, né? E eu vejo muita crítica às coisas que ele cortou, e de fato eu sinto falta de algumas delas, porque, tipo, na época do primeiro filme, eu lembro de muita gente ficar triste dele não mencionar, por exemplo, a Guilda Espacial, alguns conceitos mais ficção científica do mundo, assim, que são conceitos bem fora da caixinha, bem viajadões mesmo, né? Essa coisa que você tem uns humanos mutados pela especiaria, que eles conseguem viajar porque eles usam a especiaria e conseguem calcular rotas, né, espaciais e aquela coisa toda. Tem um negócio de Homem-Peixe no segundo livro? Ou é disso daí já? Já é meio que os... A descrição deles é meio vaga, mas no filme do Lynch, os navegadores, eles são meio que representados como uns homens-peixe mutados, okay, assim. Nada disso é tocado, né? Nem no primeiro, nem no segundo filme do Villeneuve, assim. Eles explicam que a especiaria é importante, que ela é o bem mais precioso do universo e que ela é encontrada só em Duna, né? Só em Arrax. Só que ele não fala por quê, né? Explicam que ela é o que permite a viagem espacial. Isso. Eles até chegam a falar isso, né? É. Mas não exatamente como, né? Assim, ele dá a entender que é um combustível. Eles evitam entrar em alguns aspectos que é um salto de ficção científica muito grande, assim, né? Então, por exemplo, uma outra coisa que ele simplifica é a Lia, né? Que é a irmã do Paul Atreides, que a mãe dele, a Lady Jessica, ela tá grávida, né? Ao longo do primeiro filme você já descobre que ela tá grávida. Quando eles encontram os Fremen, eles moram com os Fremen durante bastante tempo, acho que durante anos, assim. E esse período, ele é bem encurtado. No segundo filme, parece que é questão de semanas, meses que eles estão lá só. Então, ela ainda tá grávida, a criança ainda não nasceu no filme. Enquanto que na história original, no livro, essa criança, ela nasce e ela chega a virar uma criancinha mesmo, assim. Só que ela é uma criança, filha de Bene Gesserit, que são os Jedi muito louco do universo de Duna aí. E ela é uma criança que ela já tem as memórias, ela já nasceu, ela no útero ela já tinha as memórias genéticas das Bene Gesserit, que é algo que acontece com as Bene Gesserit quando elas tomam água e é muito louca lá, que elas recebem uma memória genética, que elas têm toda a memória das Bene Gesserit, que elas viram uns seres super poderosos e tal. E essa criança, ela já nasceu com isso, então ela é uma super criança muito foda, assim. assim, e muito assustadora, todo mundo fala. E no filme do Lynch tem uma criancinha vestida de Bene Gesserit, assim, com o capuz preto, que anda falando que nem um adulto, assim, assustador pra caralho. O Villeneuve falou, não, isso é muito esquisito, não vamos fazer isso, não. Ah, então, ele triste. Tá guardando pros próximos, porque ela tem a sua importância então, ali, eles ficam falando dela o tempo todo, né? Ela é muito importante, eles não teriam como excluir ela da história, eles não fazem isso. Uhum. Mas, por exemplo, na história principal, ela chega a matar um personagem importante com uma faquinha, com uma agulha, o Gonjabar, né, que é a agulha das Bene Gesserit. A que tem no primeiro filme. Isso, que faz o teste lá e tal. Então ela é tipo uma criança matando, lutando na guerra, digamos assim. É um conceito meio, sabe, é meio fora da caixinha. E eu entendo quem fica triste, porque tipo, é uma comparada interessante, né? Só que eu entendo também, tipo, ele querer deixar as coisas mais pé no chão pra ser mais fácil de assimilar dentro do tempo que ele tem disponível mas ali. Mas eu acho triste no aspecto de a gente não tem muito sci-fi assim hoje em dia, não sabe? Tem, é. Principalmente com esse tipo de investimento. Eu acho que essa é a maior crítica à adaptação do Villeneuve. Ela é mais pé no chão, ela puxa uma coisa que era mais maluca pra ser algo mais palatável, assim, né? Eu até entendo isso da criança, talvez dar um salto de tempo maior pra ela ser menos criança, sei lá. Eu quero ver como é que eles vão fazer com isso. Mas, tipo, por exemplo, isso que você falou deles ignorarem até agora, não sei se vai ter como ignorar pra sempre, a parte dos homem-peixe, lá, o pessoal que calcula de como funciona esse mercado e tudo mais. Até quando, né? Até quando, né? Ignorar. Que vai, pode ignorar isso. Porque me parece que a partir do Messias de Duna, que, pelo que eu entendo, viagem interplanetária se torna um tema mais importante presente, eu acho que não vai dar pra ignorar por muito tempo mais, né? Talvez ele realmente esteja aguardando pra introduzir esses conceitos mais aos poucos, no momento em que eles se tornam mais essenciais pra história. Porque é um filme muito grande, né? É. Os dois são filmes muito grandes. É, então, o primeiro umas 2 horas e meia, eu acho. É, então. E esse daí também. Esse daí é mas eu não senti. Você sentiu que ele muito longo, assim? Porque pra mim ele fluiu, assim, sabe? Ele foi do início ao fim. É porque é muito interessante tudo que tá acontecendo ali. É muito interessante. Então, tipo, eu não senti, mas eu tô vendo aqui, ele é quase 2 horas e 50, André. Caraca. Nossa. É. Assustador pensar que ele é tão longo assim, porque não parece realmente. Não, é. Não parece. Por exemplo, uma coisa que eles fazem, né, pra você ter essa personagem da Alia e não ter a criança, né, eles colocam a Jessica falando com ela dentro do útero ainda. Uau. Então, tipo, eles colocam a presença dessa criança mística na história, só que sem ir o caminho completo, assim, né, que precisaria ter ido. Então, tem algumas soluções que eles fazem, assim, que são curiosas, questionáveis, mas... E é curioso que eles encurtaram o time skip pra não ter a criança, né? É meio que pra não ter criança e acaba também, talvez, simplificando mais algumas coisas, né? Porque isso do Paul ganhar a confiança dos Fremen é ao longo de anos, né? No livro. E aqui é questão de meses, né? Então, algumas coisas pra serem criticadas, mas acho que é muito natural de adaptação de livro pra filme, né? Sempre esse é o maior problema, né? O quanto que você tem que cortar e encurtar e fazer as coisas acontecerem mais rápido no geral. E dado todos esses problemas, eu acho que é um puta trabalho ainda. Tem momentos incríveis, assim, todo mundo nesse filme é incrível, todos os atores. Tipo, o Austin Butler, né, que faz o Fade Rautha, que no filme do Lynch é o Sting. Isso. Né? Ele tá, porra, muito foda aquela parte em preto e branco, Rafa. Muito, muito incrível. Nossa, pera, é o... Você tá falando é o... O careca. É todo mundo é careca. O cabeçudinho. É, cabeçudinho psicopata. Isso, o guerreiro dos Harkonnen lá. Porra, foda. Não, essa parte toda em preto e branco é muito tensa, muito foda. Uhum. Nossa. A arte, o visual desse filme. Nossa, eu quero muito ver com o Luca, porque eu acho que ele vai gostar só de, tipo, de tão... É um deleite aos olhos esse filme, sério. Uhum. Não, e assistindo o cinema, o som das coisas, a altura do som, nossa, arrepia todo. Quando ele tá surfando na minhoca, Rafa. Exato. Não, é muito pô, foda. Pô, surfar na minhoca, pô, foda. Foda. É, direto aqui em casa, surfar na minhoca. Agora, muito legal também o livro, viu? Recomendo, hein? Eu sei que o Tengu já leu. Uhum. Mas eu li faz um bom tempo já, mas eu lembro de ter gostado muito. Tô gostando muito mesmo, mas muito mais do que eu achei que eu fosse gostar, assim, né? Tipo, você pensa, um livro de ficção científica dos anos 60, a linguagem vai ser, sei lá, defasada, vai ser meio lento. E não, assim, é muito, muito interessante, muito bem escrito, te fisga muito. Ele gosta muito de fazer, sempre deixar tensão, né? Construindo em cima de tensão, assim. Então ele vai criando mistérios e dúvidas e os personagens têm planos dentro de planos. Então, por exemplo, tem muito uma coisa no livro que não tem no filme, deles explorarem o castelo que eles estão, né? Porque no começo da história é a família dos Atreides se mudando pra Arrakis e indo morar lá pra serem os gerentes do planeta, da parada toda, né? Então tem um pouco disso no filme, né? Que é tipo, ah, o Paul, ele percebe que ele tá sendo observado por aquela câmera agulha, né? E aí eles descobrem que tinha um Harkonnen escondido dentro das paredes, que ele tava lá há semanas já com tubo pra ele respirar e controlando a parada pra fazer um assassinato muito louco lá. E tem várias coisas assim que eles encontram nas salas fechadas, e aí tem todo o drama de tipo, a gente sabe que a gente tem um espião, é quem que é? Uhum. E aí o professor lá, o Dr. Yu, ele na verdade é o espião, né? Depois é revelado no primeiro filme mesmo, mas ele vai plantando informações de que na verdade é a Jéssica que é a espiã, e aí isso chega no Leto, e aí tem tipo, o Leto vai lidar com isso, mas ele não pode dar a entender que ele sabe disso, então ele vai fingir que ele não sabe pra ver a reação dos Harkonnen. Então tem tipo um plano de várias etapas em cima de etapas e planos em cima de planos, e você fica, tipo, é foda que eu já sei como isso vai se resolver, né? Mas você fica, caraca, onde que isso vai chegar, né? Até que ponto essas tramóias vão, assim. Então é muito, muito interessante. Quero continuar a ler, quem sabe eu, quando lançar o próximo aí, eu esteja em dia com o universo Duna. É o Lisão, Gaíbe, não tem jeito. Não tem jeito. Caixinha!